esperem, se roubem. Quem sabe eu posso ajudar. Depois desculpem, se esqueçam, eu volto pra lembrar. Que habituem-se, morrão, eu que não vou enterrar. Se a pior pessoa da cidade me ajudar, eu viro operário padrão. Eu e meu patrão, que se esconde nos fundos, gelado de felicidade. É. Cacuetem-se solidários antes do interrogatório. Engrandeçam a mentira. Deem sentido à vida. Tenham fé, tenham medo. Usem anestesia. Uniformes, fantasias, vejam que liquidação. E se as suas consciências tão bondosas dizem não, é um bom motivo pra gente comemorar o rock. É o rock da descerebração. Da descerebração. Rock da da descerebração.